Fechou. Caralho. Terminou. Ficou bom, hein? Ficou bom. Ficou corrido pra cacete, porque seis pessoas É participando, né? normal. Seis? Seis. Seis, pô. Ah, Eu e mais cinco, cara. é. É porque aqui tem cinco, eu falei. Esqueci que tem eu. Eu sou louco. Não, eu sou louco. Eu tô louco. Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Em meio a montanhas existe um vale. Nesse vale, uma pequena abertura revela uma sala de reuniões em que os Illuminers se encontram para gravar o Illumicast. Salve galera iluminada! Sejam bem-vindos a mais um Illumicast, o podcast dos Iluminerds. Obrigado pelo seu download. E hoje o podcast tá estranho, tá cheio de mutações. A começar comigo apresentando, vilipendiador Amperuca. E começando pelo meu lado esquerdo do Skype, nosso Dr. Ranzinza, porém gente boa, o House. Heroína. O aracnídeo de cor anuviada, Ebony Spider-Man. Aí, pertinho, gente. O parente pobre, distante, desconhecido do Gart Ennis, Michel Ennis. Hobby Life is God. Aquele que às vezes quer fugir deste mundo, Todd Cogumelo. Presente, querido professor. E nosso ilustre convidado. E nosso ilustre convidado. Professora Helena. E nosso ilustre convidado, Bruno Pacheco. Opa. Então hoje nós... Peraí, Vini. Fala aí. O Todd e o Michel, eles são convidados também. Não, eles já são de casa, já são de casa. Ah, tá. Mas antes de você começar a apresentar o Illumicast... Diga aí. Eu queria fazer um pronunciamento aqui. Estava eu trabalhando e recebi uma mensagem estranha de um dos membros aqui da mesa. Dizendo o seguinte: você conhece uma banda para casamento? Aí eu respondi: não. Por quê? Você vai ser padrinho? Vai para o casamento de alguém? Ele: não, eu vou me casar. Aí eu gostaria de saber, Ebony, quem é o nome do cidadão que você conquistou? Parabéns pelo casamento, mas qual é o nome do garoto? Se eu disse... Caguejou! Tá fudido! Qual o nome da sua mãe mesmo? O nome da minha mãe é Paulo. Ah, sua mãe é o Paulo, né? Que bom. É isso aí, Ebony. Parabéns, cara. Parabéns, Ebony. Uma bunda tem duas bandas, e uma banda, várias bundas e um conjuntinho. Cara. Essa é legal. Cara, eu gosto ao contrário desse cara aí, cara. Então, assim, já que o nosso podcast está estranho, cheio de mutações, vamos aproveitar o assunto e falar sobre a série animada dos X-Men dos anos 90, aquela primeira caracterização, e vamos cagar muitas regras hoje. Eu, por exemplo, não vi. Então, enquanto a galera tá comentando, eu estou acompanhando o Netflix pra dar uma cagada de regra. Então, vamos começar aqui com o Dr. House, que acredito que seja o cara mais versado no assunto. House, explica aí pra gente o que era essa série. Cara, os X-Men dos anos 90 foram uma série que veio na rabeta da popularidade da série de HQ dos X-Men, desenhada pelo Jim Lee. Como os desenhos do Jim Lee nos anos 90 eram uma novidade, e todo mundo pagava muito pau pra ele, a Fox e a Marvel Studios resolveram fazer uma série. Só que a primeira série, na verdade, foi em 89, com o episódio da Kitty Pryde, que foi engavetado. E aí eles redesenharam toda a série, a Marvel Studios redesenhou toda a série, e fez mais próximo ao desenho do Jim Lee. E fizeram, ao todo, 5 temporadas dessa bagaça, em que você vê, da primeira à terceira temporada, muito bons episódios, apesar dos problemas que toda série animada de censura livre tem. E a quarta e a quinta temporada, uma triste e melancólica derrocada da série. Assim, muito triste. Cara, mas basicamente é isso. Mas triste por quê? Os episódios já tinham caído o nível? Porque cortou o orçamento dos episódios. Então você começa a ter aquela animação mais toxa. Lembra do Street Fighter americano? Porra, lembra. Aquilo é... Então, basicamente, se torna uma versão mutante do Street Fighter americano. Ai, caramba. É isso mesmo, Ebony? Tem algo a acrescentar? Assim, o que eu lembro é que... foi quando foi chegando pro final, ficou muito chato. A própria história ficou muito chata. Né? No início, eu lembro que o House, não sei se você pode. Você lembra do primeiro episódio, que foi justamente com a Jubileu. O sequestro daquele maluco que se. Com a Jubileu e com o sequestro daquele cara, a morte daquele cara que se metamorfoseava. Morfo. Enfim. Que eles chamavam de Morfo. É. Não, aquele cara existiu nos quadrinhos? Não. Aquele cara não existiu nos quadrinhos, não. Ele na verdade, era uma citação que depois eles usam o personagem. Uh-huh. Era uma citação ao Mímico. Só Sim. que sem os poderes, né? E servia também como alívio cômico, já que nenhum dos personagens pôde ser usado como alívio cômico nas primeiras temporadas. Era aquele que fazia piadinha, coisa e tal. Mas vem cá. Era um místico, né? Porque é mesmo o poder da mística. É, só. Exatamente. Só que puxizado. É. Sim, é pronto pra poder ser sacaneado, pra morrer, não é isso? Isso, é. Mas ele não morre, não. É. Ele, como todo personagem da Marvel, ele não morre. Ele volta na segunda temporada. Como mas volta mal, né? Ele volta mal. Não, ele volta, na verdade, com um vermezinho que foi implantado. Ah, isso mesmo. É. Dando eco. É, vermezinho que foi implantado pelo Senhor Sinistro. Senhor Sinistro era sinistro. Ah, vá, é mesmo? Ô, Todd, você assistia essa série também? Sim, cara. Eu tenho quase certeza que essa foi a primeira série de desenho animado de referente a HQ que eu assisti. Eu acho que foi de muita gente também. Não lembro de antes disso ter passado algo assim. Algo tão bom. Que vocês estavam falando aí que depois de um tempo caiu bastante, mas pra época assim, ainda mais eu era mais novo, acho que eu tinha uns 8, entre 8 e 10 anos, não tenho certeza. Porra, não, achei tudo bom, muito bom do início ao final, porque não tinha outra coisa que passava assim, igual aquilo. Então, assim, eu gostei da série toda, do início ao fim, não sei porque eu era novo, mas eu sei que eu gostei bastante. E eu fiquei chateado com o Morfo que morreu, que ficou a primeira temporada toda o Wolverine se lamentando que a morte dele meio que caiu nas costas do Wolverine, que ele é meio que idiota, né? Ele empurrou o Wolverine e tomou o tiro da Sentinela, se eu não me engano. Uhum. A morte dele, o Wolverine não ia morrer, né? Pra variar. Ele morreu à toa. Mas tem que lembrar também que nos anos 90 o Wolverine não tinha um fator de cura nível God, né? Então assim, ele ia tomar um estraguinho ali. E se você lembrar, no Dias de um Futuro do Passado, exatamente, o Wolverine é morto por um raio de Sentinela. Exatamente. Então assim, tinha um perigo dele morrer. Né? Não tava no nível de cair no vulcão, sair só o esqueleto e ele mesmo assim voltar, né? Caralho, pior que é. Né? Mas isso é culpa do teu pai, porra. Que o Garfield foi fazer aquela porra daquela história do Wolverine versus o Justiceiro tacando aço derretido no Wolverine. O Wolverine sai. Vai embora andando, filho da puta. Meu pai vivia bêbado, né? Pô, é isso aí, Enes, na boa. Aproveita então e aproveita pra começar a se desculpar pelo seu pai. Fala aí sobre a série. Father, I wanna kill you. He's drunk. É um chapado. Hein? Pô, eu lembro quando eu era criança. Eu lembro. É bêbado. Esquizofrênico. Eu lembro que eu achava, pelo menos, cara, que era uma série bem mais pesada pra mim, assim. Porque a impressão que eu tinha, eu lembro, era que era uma parada meio apocalíptica, sabe? Essa parada dos sentinelas e eu não sei se eu posso comentar agora, mas a saga da Fênix Negra tinha uma tensão, assim, que eu não via, né, na época. Eu só assistia, tipo, Jiraiya, essas paradas assim. E esse desenho, pra mim, era um desenho que era sempre tenso, sabe? Tipo, nunca tava tudo bem pros X-Men, sabe? Embora eu gostasse, eu lembro que era Só que também eu devia ter, assim, meus 7, 8 anos, né, também. Então... É, realmente, o Jiraiya cortando o pessoal no meio é mais inocente mesmo. Claro que era mais inocente, cara. Todo mundo virava purpurina. É verdade. Tinha sangue, cara. O Jiraiya foi o primeiro samurai homofóbico da face da Terra. Porque bicha não morre, vira purpurina. É. Ou então todo mundo era, né, naquela... Logo só tinha viado. Ou então a espada transformava todo mundo em viado, né? Também tinha isso, né? É, também tinha isso. E tu assistia também a série, Bruno? Pô, me amarrava nessa série, cara. Achava maneiro pra cacete. Pô, tinha a saga do Apocalipse lá, que o arcanjo aparece. Pô, me amarrava, cara. É, o melhor personagem, né? Porra, era maneiro. Porra, melhor personagem. Melhor personagem. Ainda mais a solução do desenho pra porra da adaga que ele jogava, que eram as penas das asas nas HQs. No desenho, ele juntava as duas asas e fazia aquele barulho de míssil. Placa de metal e saiu um míssil. Da onde? Do cu. Primeiro lugar que o Batman aprendeu com o Batman. Está muito engraçadinho, hein, Robin? É. Apesar do personagem ser meio tosco, atualmente vendo assim, é meio tosco mesmo, mas o visual do personagem era maneiro pra cacete, cara. Tipo aquela asa de metal e tal. É porque era baseado nos quadrinhos, cara. É, pois é. Eu não acompanhava muitos quadrinhos, não, cara. Eu sempre fui mais de ler DC do que Marvel. Vale acrescentar, né, que nos anos 90 o que mais vendia era X-Men, né? Pelo menos nos quadrinhos, o que mais vendia era. Era um estouro. É, foi o boom dos X-Men, que foi, só pegou desenhista considerado top de linha. Jim Lee, Mark Silvestre. Rob Liefeld. Rob Liefeld era da periferia, cara. Ele pegava, era X-Force. Mas não foi ele que criou o Cable? Sim, na X-Force. Sim. Ah, foi na X-Force, tá. O deus da arte sequencial, Rob Liefeld. Fala no cu dele! Isso. Gênio. O desenho veio, que é Tostini, né, aquela teoria do Tostini, mas vem cá, o desenho veio pelos quadrinhos, esse boom dos desenhos veio pelos quadrinhos, ou o quadrinho... Que... Não, o boom veio dos quadrinhos, em parte por conta da especulação do mercado americano, porque eles zeraram as revistas X-Men, criaram a equipe dourada, a equipe azul, blá blá blá blá, e em parte porque... A Marvel resolveu investir pesado nos X-Men. Porque, de um lado, você tinha no Homem-Aranha vendas regulares que havia aumentado por conta do Tobey Maguire, que entrou fazendo aquela teia de macarronada, aquelas paradas, aquele desenho artístico que ele costumava fazer. De outro lado, você tinha o Eric Larson seguindo também com o modelo mais caricatural do Peter Parker, que vendia muito bem também. E os X-Men estavam com aqueles caras que eram tidos como mais realistas, né? O Jim Lee, Mark Silvestre e por aí vai. E você começou a ter sagas também que pegavam um pouquinho mais pesado, era o finalzinho da fase do Claremont nos títulos dos X-Men, então ele tava começando a apelar mais pra violência, porque tava sem imaginação. Cara, o Raul, deixa eu ver se eu entendi. Então você tá falando que, na verdade, o boom do desenho se deu pelos quadrinhos, é isso? Não, na verdade, o desenho, ele é reflexo do boom que houve nos quadrinhos. Tá, mas é engraçado, porque assim, a impressão que se tem, eu posso estar enganado, é que, na verdade, assim, meio que paradoxo, né? Muita gente passou a ler quadrinho por causa do desenho. Sim, aqui no Brasil... Eu aqui diria no Brasil, mais. É verdade. Sim. É, eu diria mais. Eu procurei os X-Men especificamente por causa do desenho. Ah, vocês são tudo muito novinho, cara. Pô, às vezes eu fico deprimido de participar dessas porra. Tomar no cu, cara. Ah, vai pra praça então, cara. Vou te dizer por quê. Aí, também pode comentar sobre depois disso. No início foi pelo quadrinho. E depois disso, até, assim, um ou dois anos depois, lançaram os jogos de Mega Drive e tudo mais do X-Men, em reflexo a isso tudo, né? É, mas aí eu já acho que foi consequência. O que acontece? É um paradoxo legal. O sucesso do quadrinho originou o desenho, e o desenho acabou angariando mais leitor. pra HQ, entendeu? Então, assim, aí tudo que passou, isso foi, eles se completavam. A partir daí, jogos, as outras coisas que vieram depois, foi consequência dessa dupla, do quadrinho e do desenho. Isso. Que, assim, eu vou te dizer, porque eu lia, eu sou leitor de X-Men da década de 80, e na década de 80 eu já pegava algum material velho, assim, no sebo da década de 70. Uhum. E ninguém lia essa merda, cara, assim, eu digo assim... X-Men, eu ia pro recreio, aquele nerd, né, de ficar lendo a minha revistinha e tudo. O pessoal não sabia o que era aquilo, cara. A gente chamava de... Aqui no Brasil, o pessoal chamava de X-Men. X-Men. Era X-Men. Cara, só passou eu lembro que, assim, nos anos 80, aqui no Brasil, quando chegou a fase do Claremont com John Byrne, né, a molecada comprava muito. Eu lembro até de, porra, virulentas discussões com jovens pueris que queriam defender o Ciclope à torta direito, e eu falava que o personagem mais foda dos X-Men, na verdade, era o Professor Xavier, que manipulava todo mundo e ficava lá na cadeirinha de rodas só rindo da cara do desgraçado. O Ebony discorda, hein? Não, pro Ebony é o anjo. É o anjo. Que é aí que tá, cara. O Ebony, a gente já sabe, né? Morador de Bangu, aquele biotipo que a gente já conhece. Então, O que isso tem a ver? Você acaba de falar, porra. Acabou meu raciocínio. Tá, vai. Então, assim, a projeção dele, aquilo que ele quer se tornar, é um cara louro, dos olhos azuis. E se voar e for bicho, então, ótimo. Ai, não fala isso. Ai, ai, coçou o cu do Ebony agora. Caraca. Então ele odeia o Arcanjo, né? Porque o Arcanjo tem a pele azul. Não, mas aí já se apaixonou pelo personagem. É um avatar, ele quer virar um avatar. Tanto é que o Ebony agora colocou a foto do perfil dele no Facebook, o anjo retornando com as asas de plumas. Sim, é verdade. Merda, eu vou ter que trocar a foto. Valeu, Raul. Já salvou a página, nada, cara. Já salvou a página. Caceta, lá se vai minha identidade secreta. Essa gazela do satanás, eu tô bem arrumado mesmo. Corta pra mim. He who controls the spice controls the universe. E assim, vocês acham que esse desenho, essa série é considerado uma ótima adaptação? Conseguiu adaptar legal a HQ, Todd? O que você acha? Cara, vou falar por mim, assim. Eu comecei a ler HQ muito por causa do meu primo, que morava aí na Penha, no Rio de Janeiro. Peraí, aí... antes de você terminar o teu raciocínio, só pra poder criar aqui uma categoria. Além do House, todo mundo começou a ler Ebony, o Enes, o Bruno. Vocês só começaram a ler X-Men depois do desenho? Eu fui. Eu lia mais Homem-Aranha e Batman, cara. Mas antes do desenho você já lia, né, Bruno? Hã? Antes do desenho você já lia. Já lia HQ antes do desenho. Liga aqui, mas tá. Eu gostava mais do Batman e do Homem-Aranha mesmo. Tá, então vamos começar com... Não conhecia muito o X-Men. Eu também, eu gostava mais do Homem-Aranha. Tá. Eu comprava o Homem-Aranha. Então vamos começar com os novatos mesmo. Fala aí, Todd, continua. Você acha uma boa adaptação? Sim, aí... É assim, não é que eu comecei a ler graças ao desenho, porque eu já vi algumas do meu primo. Eu comecei a prestar mais atenção e roubar mais as HQs do X-Men dele depois do desenho. Aí, mas assim, quando a gente é novo, não entende muita coisa, pra mim é uma obra fiel, porque eu olhava na HQ, via os personagens, eu olhava no desenho, via os mesmos personagens e eu achava que tava tudo certo. Acho justo. Os que eu vejo na HQ, eu tô vendo o desenho, eu digo, então pronto, é uma obra fiel. Exatamente. Ciclope tem roupa azul no desenho. O Ciclope lançava a rajada de ótica na revista e fazia a mesma coisa no desenho. Wolverine tinha as garras na HQ, tinha no desenho e tava tudo certo. O Ciclope tinha um suspensório do Chaves, né? Cara, anos 90, cara. Anos 90, nós tivemos um herói que ele usava colã de balé, botava um casaco por cima e rasgava a manga do casaco. O Aranha Escarlate. Noção pra quê, né? Sentido. Ele tinha uma pochete no tornozelo, vocês lembram disso? Cara, era maneira, pô. Você sabe, sério, tinha pô. Pochete em tudo quanto era lado do corpo dele, cara. Era coisa horrorosa. Pior do que ele, só o filho, que era mais velho que ele, tinha mais pochete ainda. House, quando teu filho te perguntar, pai, como foram os anos 90? Aí tu pega e abre essa HQ pra ele. Não, eu vou mostrar a foto do meu sogro. Porra, mas antes Aranha Pochete. Escalate do que aquele Superboy, né, cara? Superboy clone. Ah, cara, o Superboy era bem pior, cara. Não, o Superboy clone era legal, cara. Pô, eu tinha um bonequinho dele irado, cara. Eu achava maneiro. Cara, não, o podcast não é sobre a DC, cara. Cara, nada como um podcast pra poder ver a viadagem do pessoal, né, cara? Brincadeira. É uma referência bem escrota, cara. O cara usava colã, jaqueta de couro e óculos. Sacana. Mas ele pegava uma havaiana, cara. Foda-se. Sim, é verdade. Bruno, a sua justificativa não sustenta, vamos te falar, então. Você considerava uma ótima adaptação de HQ ou não, mediana? Como é que você achava aí a série do X-Men? Era maneiro, cara. Tipo, eu sigo o mesmo conceito aí de, tipo, é o mesmo desenho, era igual, sacou? Tipo, eu não prestava muita atenção nessa porra. Era assim, eu me satisfazia mais facilmente, sacou? Entendi. E Enes também, minha opinião? Parte. Ah, na verdade, assim, eu resgatei algumas sagas e li dos anos 90 faz um tempo. E assim, não como antigamente, mas até hoje, eu acho que sim, é bem igual, porque também vou falar a verdade, o roteiro do desenho e da HQ não era lá essas maravilhas, né? Nos anos 90. Tem isso também. Pô, tinha edição, cara, que eu lembro até hoje, era tiro, porrada, e uns flashbacks, assim, da história, sabe? Pra tu entender por que a porrada tava acontecendo. Tinha vezes que era muito sinistro. Então, sabe, na boa. Assim, até hoje eu consigo ver coisas do desenho nessas HQs. Foi uma época bem igual, cara. Alguém lembra daquele choquezinho que saía da garra do Wolverine? Quando ele botava pra fora. Aquilo era muito legal, cara. Aquele brilhinho, né? E devia com um brilhinho, assim. É um brilhinho, um choque. Saiu um choque. Eu sempre achava que, antes de conhecer mesmo, eu sempre achava que a parada era, tipo, tecnológica, sabe? Era muito bizarro. Tá depois... mas passou o episódio da origem do Wolverine. Não, mas até então, pra mim, ele era tipo um robô, sacou? Eu não conhecia o Wolverine ainda. Cara, esse choquinho aí que você tá falando, isso foi usado no vocês jogaram o arcade dos X-Men nos fliperamas? Sim, ele tinha o poder dele, era tinha uma parada dessa de sair da garra, não tinha um negócio desse, ou eu tô enganado? Eu não lembro. Ele tinha um lance lá com aquele ataque Berserker, lembra? É, eu acho que tinha uma parada dessa. Aí saíam uns raiozinhos, assim. Sim, tipo... saíam os raios da garra, é isso. É. Não, inclusive, todo mundo tinha raiozinho, né, cara? Tipo, se eu parar pra pensar, os efeitos de poder de todo mundo era raiozinho. Não, do Jubileu era fogos de artifício. Fogos de artifício, mas o Colossus, quando se transformava, tinha raiozinho também. Não, tudo tinha luz, cara. Tudo é porque era basicamente... Era basicamente o refúgio dos anos 80, cara. Era tudo muito glamouroso. Né? Tudo tinha luz. Mas neon, cara. Né? Tudo tinha luz, neon. O cabelo das mulheres era sempre esvoaçante. Armado, né? Colorido, né? Cabelo da tempestade, cara. É aquele cabelo de plateia dos Trapalhões, tá ligado? Isso. Tina Turner. Tina Turner. É muito engraçado que assim, essa coisa do. Esse visual da mulher, entendeu? É muito característico, né? Assim, é muito década de 90 mesmo. Não, cara, 80, década de 80. Sei lá. O que tinha década de 90, né? Quem tinha visual década de 90 era Jubileu, que tinha o cabelo curtinho, porém com franjinha. Faz sentido, né? Porque ela era bem jovem, né? Sim, E a outra menina da equipe, o Gambit. Não, discordo. Não, quem foi baseada na Madonna foi a Dynamite da X-Force, segundo o mestre de todos nós, Rob Liefeld. O House. Fala. O Gambit não é uma menina, não. O Gambit era o personagem mais foda da série, que ele era o único que tentava pegar uma mulher na série. Ele passou a série toda tentando pegar a vampira. É, mas aí o... Não, também, né, mas calma aí. O cara tenta pegar a vampira. Olha só. Porra. O cara tenta pegar a vampira. O Magneto pegou a vampira. O Wolverine, na quarta temporada, pega a Tempestade num episódio de uma realidade alternativa. O Magneto pega a vampira? Pega. Caralho. Nos quadrinhos pegava. O Ciclope ficava se pegando lá com a Jean e o Wolverine tentava dar mole pra ela. O Wolverine, no casamento do Ciclope, quase morre, porque vai pra sala de perigo. Pra descontar as mágoas. E o cara era pra criança, né, cara? Ele podia descontar a raiva no banheiro, né? E o cara exatamente. E o cara vem me dizer que o Gambit é macho. Ah, pelo amor de Deus. Caraca, então, ele dava em cima, ele dava em cima de todas as mulheres. Mas quem chamou esse cara pro podcast? Ah, mas tem aí. Não, cara, o Gambit era nos anos 90, todos os caras que nós achávamos que eram homossexuais davam mole tudo quanto era mulher. Nem Mato Grosso, que só admitiu depois de 2000. O Caetano Veloso, que ainda não admitiu. O Gilberto Gil, que ainda não admitiu. Pô, Gilberto Gil teve esse refúgio do apocalipse aí, como é que é o nome da filha dele? A Preta Gil. Que quando apareceu naquele comercial lá, como é que era o comercial? Aquela da OLX. Eu quase achei que eles iam fazer uma sacanagem quebrando a porra do teto. O cara é o predador brasileiro, né? Ô, House, cara. O House, mas já chega dos viados que trabalham no Illuminerd. Vamos falar voltar a falar do X-Men, né? Eu não falei do Dom Vitor ainda. Ebony, tu também acha a mesma coisa? Tu achava uma boa adaptação de HQ ou não? Ah, tá. Eu achei que você achava que o Dom Vitor era viado. Não, isso você já segue sua opinião. Então, cara... Eu vou dizer que sim, entendeu? Eu não me aprofundei tanto nessa coisa de ler os quadrinhos anteriormente pra ver como tava, mas até onde eu sei, ficou essa troca-troca, né? O desenho influenciou muito nos quadrinhos. E assim, pelo menos eu vou pegar o personagem que eu gostava, o Anjo. Bicha! Vou falar, gostava mesmo. Eu sou sincero. E já troquei até o... Vou trocar até o negócio aqui, o perfil pra descaracterizar. Ele vai fazer uma troca-troca com o Anjo, vai lá. Tá. Vai. Tava falando então sobre o... A adaptação daqui, o que você achava? Era uma boa adaptação, não era? Então, era... Você tinha, influenciou, então assim, eu sei que mais à frente, até naquele quadrinho da morte, a morte do Ciclope, lembra, Raul? Morte do Ciclope? Da prêmio é que ele se funde com o Apocalipse. Ah, tá. Então, assim, nesse quadrinho, nessa revista, aparece uma luta do Anjo e com o Anjo, né, como ex-arauto do Apocalipse e o Wolverine como atual arauto o atual morte, né? Uhum. Então, assim, e ele fazendo bastante referência a essa época. Aí eu já não sei mais dizer se teve. Se isso foi antes do desenho. Foi depois do desenho. Foi depois do desenho. Então, assim, teve essa referência forte. E assim, eu não me perdia nos quadrinhos por causa dos desenhos. Te ajudava, era uma referência, né? Isso. Agora vocês são tudo novo. Olha só a opinião do House, como é que é diferente. House, você achava uma boa adaptação dos quadrinhos? Cara, na época que eu vi, eu achava uma merda. Mas eu sempre fui velho, né? É horrível isso. Tem que admitir. Desde 2011, né? Eu achava uma merda. Principalmente quando eu vi a saga da Fênix, cara. Aquilo me deixou muito triste, porque... Nas HQs era uma história, porra, que você ficava louco de ler, sabe? Mas é porque vocês tipo... não sabiam que ia existir ainda o X-Men Evolution, né, cara? Não, é. Então, vendo hoje, que eu revi por duas vezes as cinco temporadas, vendo hoje, eu posso dizer que é uma adaptação regular, né? Tem altos e baixos, as duas últimas temporadas são execráveis, e algumas soluções que eles apresentam são até interessantes, né? Como a visão que eles colocam pra vampira, que a vampira é a mulher que não pode tocar ninguém, mas que se acha a gostosona. Isso é legal. É uma coisa legal, muito melhor do que a versão Evolution dela. Ai, eu sou deprimida. A emo, né? Eu não posso tocar ninguém, nem tocar uma sirigaita. Na verdade, isso foi utilizado nos quadrinhos também, né, House? Uhum. Isso teve influência nos quadrinhos também. Sim, sim. E na verdade, ela não se achava gostosona, cara. Ela tava era subindo pelas paredes, né, bicho? Sim, mas... Né? Mas ela é legal, ela falando, queridinho, vem aqui dar um passeio comigo. Opa! Porra, porque a mulher tava matando o cachorro a grito. On fire. E eles tinham certos cuidados. E eles tinham certos cuidados que você nunca mais viu em nenhuma outra adaptação de desenho animado. Por exemplo, eles contam a origem da vampira, eles contam a origem das garras do Wolverine, eles colocam a história do Bishop, ou do Bispo, que na tradução era Bispo, né? Ou do Bishop, é, dois Chopes, do dois Chopes, Bishop. Não, Bishop foi nos quadrinhos. São dois Chopes. É. E aí é o único personagem que, assim, nesse Wolverine e X-Men, teve melhor caracterização nos quadrinhos, em desenho. Porque, assim, na época, cara, eu não entendia chongas nos quadrinhos e nem nos desenhos da época. Cara, assim, o desenho... Eu não entendi o que você falou. Vamos lá. O Bispo... Ele, no desenho do Wolverine e X-Men, ele teve uma melhor caracterização. Pelo menos eu entendi muito a função dele nos desenhos. Uhum. Agora, no desenho da época dos X-Men e nas HQs da época, eu ficava confuso com pra que ele tá ali, entendeu? O que ele tava fazendo? Ele tava ali pra matar o Messias Mutante. Que horas era um, depois era outro. Era pra ter sido o Cable. Aí depois foi o Xavier, aí deu uns quadrinhos, sendo o Gambit. Na verdade, caralho, ele era aquele cachaceiro, né, cara? Que queria arrumar confusão com alguém. Ele não sabia quem. Não, ele queria pegar a Tempestade. E isso era engraçado, né? Porque eu também, cara. No desenho dos X-Men, você tinha um bando de arruaceiro. Você tinha um Wolverine, né, o arruaceiro clássico. Você tinha o Gambit, que era o arruaceiro... O gajo. Né? É, o gajo. O ladrão. O ladrão, filho da puta. Você tinha a Tempestade, a maior traidora de todos os tempos, porque ela se dizia deusa pra um vilarejo, depois foi embora, foda-se. Bispo Macedo de saia, né? É. Só tinha filho da puta do X-Men, cara. O monstro, você não podia confiar. Você lembra da dublagem dela? Vou te ensinar a não sei o que. O Ciclope também era assim, cara. O Ciclope também fazia discurso, cara. Mas o Ciclope era o cara da frase feita, assim. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Ele soltava o hype. Essa parada da dramatização da Tempestade, tem até uma zoação naquele desenho do Homem-Aranha, que ele faz um crossover. Ah, faz, Que ele fala... Raios! É, caralho. Teias, saiam bem grudentas. Mas isso era bem legal, porque os personagens, pelo menos, você reconhecia até ouvindo, né, a personalidade de cada um deles, né? O Wolverine é o cara que tirava fora, né? Qualquer coisa ele já virava: eu tenho aqui seis amigas para te enfrentar. Eu não gosto de você. Eu não gosto de você, vou comer seu corpo. Alguma coisa assim. Não gosto, aí vai. Ele só sabe dizer que não gosta. Agora, o anjo foi dessas personalidades, foi a que foi mais mal feita, porque o anjo, ele era basicamente o Gambit da antiga geração, né? Quando ele vem no desenho, ele vira o ser atormentado por conta de sua mutação e impressão do papai, e depois ele vira o ser atormentado porque virou a morte. E aí ele era um emo também, né, cara? Peraí, ele era muito viadinho, cara. Muito viadinho. Vamos fazer assim. Mas pegava pessoal. Peraí, porra. Calma, sua piranha, calma. Vamos fazer o seguinte, já que vocês estão falando de personagem, vamos até incluir isso na pauta. Cada um fala um personagem que achava legal no desenho e outro que achava uma merda, não sei o que estava fazendo ali, ou foi mal adaptado. Vamos começar então, House, que já estava falando. Cara, um personagem que eu achava, porra, muito bom era o Magneto. Assim, porra, o Magneto eu achava muito foda, porque ele, ao mesmo tempo, era um filho da puta, um vilão, assim, mega fodalho. Né, cheio de seguidores, as pessoas seguiam ele, mas ele tinha, você reconhecia no desenho que ele tinha bom coração, que na verdade tudo que ele estava fazendo, porque ele não queria ver o que ele chamava de povo dele sofrendo de novo. Uma bela metáfora para os judeus, diga-se de passagem, né? É o que nem o que estragou no tal do Evolution, né? Ele destruiu. Sim, não, bem, não. Essa parada do... Foi mal, no Evolution, no Wolverine e X-Men também ficou meio torto. E um personagem que eu achava ruim no último, era a Jubileu. Eu não gostava da Jubileu, cara. Eu entendo a função dela no desenho, mas eu não conseguia gostar daquela menina que se metia em altas confusões para render uma aventura. Mas o papel dela era esse, né, cara? Anos 90 a parada. É foda. Sim, mas, cara... Tinha que ser raptada, né, cara? Sabe? E grande parte dos vilões também, quando eles colocavam em episódios mais rápidos. Pô, posso perguntar um negócio? Fala. Eu queria lembrar, porque eu não lembro, mas eu queria ver se vocês lembravam e me diziam como é que era os Morlocks. Como é que era? Vocês gostavam? Os Morlocks eram legais, apesar maneiro, cara. De não estarem tão feios quanto eram nas HQs, eles eram bacanas. A história, pelo menos, foi bem adaptada. Eu não lembro deles. Não dava tanta... Assim, você não entendia tanto os Morlocks. Ou melhor, você entendia o grupo e não entendia, de repente, personagens isolados. De repente, aquela Caliban... Enfim, Calisto. Aquela Calisto... E só, basicamente. Não, eles conseguiam apresentar direitinho, sim, cara. Mas assim, uma coisa que engraçada, não sei se isso acontecia no desenho também, que eu era muito novo, mas eu ouvi em algum lugar, eu não lembro se foi em outro podcast, que o professor Xavier, ele é meio hipócrita, né, cara? Porque ele chama os mutantezinhos lá bonitinho, a galera lá descoladinha, e os Morlocks mesmo ficam no bueiro, né? Porque tá todo mundo feio, zoado. Não, peraí. Mas no ele episódio, chamou. Ele chama. Então, porque é uma das teorias que eu já vi fãs reclamarem. Eu nem leio tanto assim, mas já vi fãs reclamarem que, pô, o professor Xavier meio que evita os Morlocks. Mas eu não sei se ele chamava no desenho. Teve um até que queria ir, mas a Calisto não deixou, se eu não me engano. Ela é filha errada, né? Inclusive tem uma parada maneira pra caralho que eu lembro desse acho que quando assim que aparece os Morlocks, que a Tempestade cai na porrada com a Calisto, aí ela acaba ganhando a liderança. Isso. Aí eles falam que eles não iam se adaptar, não sei o quê. E aí... nos quadrinhos era aquela saga em que a Tempestade fica com o Mohawk, né? O Moicano, não é? Isso, é. Lembrei dessa parada, né? E ela aí... tá sem poderes. Ah, tá. Aí ela já... Tinatânia total. Cyberpunk total, me lembrava aqui. O Moicano que ela usava era porque ela tava nos Morlocks, era isso? Não. Nos quadrinhos, no caso. Não, né? nos quadrinhos foi porque... Ela se revoltou lá, ficou amiguinha da Madalena Prior, se revoltou, decidiu atualizar o visual pra ter um visual mais radical. Ela se achava muito boazinha, muito inocente, exatamente. E aí até ela queria... Até porque nas sagas anteriores ela tava basicamente com o babá da Kit Price. O gigante acordou, né, cara? Foi pra rua. Aí começou a dar forte. Se bem que o gigante acordava melhor com a roupa dela antiga, antes dela virar punk. O gigante acordava melhor com aquela outra roupa dela. Ah, cara, de qualquer jeito ia. Então tá certo. Então. O Todd que tá calado aí. O Todd tá calado aí. Cadê ele? Põe. Fala aí, um personagem que tu achava bem caracterizado e outro que tu achava execrável. Diz aí. Pô, eu ia falar até isso antes, mas aí, já que você colocou isso na pauta, eu nem vou falar dos principais lá, dos heróis. Tinha dois personagens que eu gostava bastante, eles costumavam aparecer, geralmente pra fazer merda, né, mas era o Avalanche e o Pyron, que andava os dois juntos o tempo todo, acho que é Pyron, não sei como se fala essa porra. Sim, aí o Avalanche, eram dois personagens... Bem legal, quando eles apareciam, episódio que eles apareciam, eu gostava bastante. Gostava do poder do Avalanche, eu não entendia muito porque ele apanhava aqui. Eu achava o poder dele foda. Ele simplesmente podia, sei lá, derrubar uma montanha em cima dos X-Men. Era muito mais fácil. E o personagem, assim, não que o personagem seja bosta, mas assim, um personagem que eu ficava chateado era com o que faziam com ele na série, era o Fera. Que ele foi preso no primeiro episódio e eu acho que ele só foi solto na segunda temporada. Exatamente, cara. Eu ficava puto com aquilo. E eu lembro que teve uns três episódios que a vampira, eu acho, e a Tempestade, não sei, alguns X-Men iam presos de vez em quando em alguns episódios, iam embora e chamava ele e ele não queria ir embora. Eu ficava revoltado com isso. Cara, ele já, se eu não me engano, não, ele já começa a série preso, é ou não é? Né? Oi? Se não me engano, ele já começa a série preso, ou não? Não, no primeiro episódio, quando ele... Quando o Morfo morre, ele fica tomando conta do corpo do Morfo, aí a polícia chega, se eu não me engano, e aí prende ele, leva o corpo do Morfo e prende o Fera, que ele mesmo fica pra alguém ser preso, alguém tomar culpa, ele leva a culpa de tudo. E se eu não me engano, ele só é solto na segunda temporada. E o Fera, ele só se torna um personagem realmente interessante naquele episódio da menina cega, né? Que ele se revolta e... Porque até então... Que ele dá uma de Wolverine, o Wolverine começa a agir como um fera, né? Pensando. Isso, exatamente. Porque até então ele era o cara mais chato, todo mundo ia lá, visitava ele na prisão, ele. Uma mente livre melhor do que um corpo livre. Aí dizia a porra do livro lá. Era um personagem de merda. Porque Moisés uma vez disse, porra, toma no cu, fera. Tu é forte, ágil, vai fazer alguma coisa, cara. E pior que esse, fera... Fala aí, desculpa, Todd, fala aí. Não, é que acho que foi o Bruno que citou do crossover lá da série do Homem-Aranha com esse dos X-Men. Engraçado, a dublagem brasileira é foda, né? É, na dublagem do desenho do Homem-Aranha, quando apareceu os X-Men, ficou centrado mais no Wolverine e no Fera. E o Wolverine foi dublado como Lobão... O Fera, eu acho como um macacão, não sei, o gorila, algo assim. Animal, ou foi animal? Animal. Era animal e Lobão. Isso foi no desenho do Homem-Aranha, não foi? Isso. Homem-Aranha foi. A dublagem desse desenho era muito tosca. É que pra você ver como é que eles faziam pesquisa, né? Igual o lance do Bispo Bishop. Eles traduziram como Bispo e chegou nos quadrinhos, o pessoal dos quadrinhos não quis mais... usar esse nome, usou o nome de Bishop, né? Só uma coisa que eu lembro aqui, não tem muito a ver com o X-Men, mas eu lembro que o Blade aparece no desenho do Spider-Man, aparece ou não? Aparece, eles usaram o nome certo? Blade, Blade. Ah, botaram o Blade, tá. Botaram o Blade. Ele apareceu cinco vezes, eu acho. Cara, imagina se fosse O Espada. O Espada. Caralho. O Lâmina. Até o Parada Cacete do Planeta, cara. Eu sou Lâmina Negra. Pô, ia ser mó racismo, né, cara? Negra ia ficar bolado. Lâmina, Espada, Facão. Facão é cara, central. Cara, eu... Nordestino. Eu Gilete, vi na hora que... Peixeira. O Peixeira. Fala aí, Bruno. Fala aí, Bruno. Não, eu ri na hora que você comentou Avalanche, cara. Porque, cara, eu acho Avalanche um personagem muito escroto, cara. Sério mesmo. Aproveita então e fala aí, qual era o legal e qual era o ruim aí da série, fala aí. Não, assim, eu concordo com essa parada do Fera, que eu acho meio escroto. Mas, porra, o Avalanche eu achava muito escroto, cara. Ainda acho escroto, tipo, nos outros episódios. Tipo assim, o cara tem poder de tremer a terra, cara. Caralho, parada inútil, cara. O poder dele é... Como assim? Inútil, cara. Porra, você vai na mansão dos X-Men e você derruba a mansão em cima dos X-Men, porra. O prédio mata... Cara, o cara é uma máquina de lavar gigante, cara. Exatamente. Se for pensar assim, aí é que me incomoda. O Magneto também tem... A vampira era louca por ele, cara. Porque esse negócio... Cara? Como é que é, mano? Quando o nego morre aí nesse acidente aí... no Japão, terremoto, então, é só uma máquina de lavar, vocês morreram, pô. Cara, mas na boa, tu nunca viu ele tremer uma parada bizarrona, ele só abriu o Ciclope também não destruía nada, só sentinela, ele só empurrava. Eu não falei que o Ciclope é um cara maneiro, mas... É verdade. Cara... O Ciclope, ele trabalhava com palestra, cara. Tipo, apontando palestra, pra galera. Né? Porra, tu quer ver outro personagem que eu achava maneiro, mas nesse desenho? O Blob. Eu gostava do Blob, cara. O Blob era maneiro, cara. Porque Blob... sempre vinha o estúpido do Wolverine. Ah, vou te fatiar. Aí, pá! Aí grudava na barriga dele. Homenzinho. Homenzinho. Você acha que consegue fazer alguma coisa? Ele estufava a barriga e voava Wolverine. Pô, eu me amarrava tipo... no Noturno e no Colossus, cara. Colossus. Os dois eram muito maneiros, cara. É, o Colossus era bem legal, cara. Legal mesmo. O Noturno nessa série aí era aquela versão religiosa, não é? Religiosa, era o Padreco. Mas quando ele aparece, no episódio que ele aparece, é maneirão, cara. E você, o pessoal vai lá persegui-lo, né? Parece o Dia das Bruxas. Acho que até Dia das Bruxas o nome do episódio. Eu acho que é, eu não lembro. Eu sei que é maneiro, porque, tipo assim, eu não conheci o personagem, sacou? Aí, porra, eu lembro que eu fiquei, caralho, mané, que maneiro, o maluco é um diabo, sei lá. Aí, pô, eu lembro disso até hoje, cara. Eu fiquei assim, caralho, o maluco se teletransporta, que maneiro. É, criança. Ele tinha espada no... Não. Mas ele dava umas porradas maneiras, cara. E teve um episódio, se eu não me engano, que contou a origem dele, de, que a Mística era a mãe dele. Isso, tem. Eu não lembro, não. Tem isso mesmo. Da Alemanha, né? Ele é alemão, não é? É alemão. É até na parte do Apocalipse, se eu não me engano. Caramba. É, que eles dão a entender que a Mística, na verdade, é imortal. Cara, vocês realmente são... Essa galera é muito nova mesmo. Pra mim, nada disso foi surpresa, cara. Nada disso foi surpresa. Já sei há muito tempo. Vou falar até mais. Assim, daqui a pouco eu falo. Tá faltando, acho que, o Ennis e o Ebony falar sobre o personagem ruim e o personagem bom, não é isso? Ah, não, o Ebony vai falar, o anjo. Tá, o Ebony, o personagem ruim, que o bom eu já sei que você sabe, a gente já sabe qual você acha. Eu ia falar do anjo, porque assim, todo mundo já sabe, mas eu ia falar, cala a boca, minha vez, eu ia falar do Ciclope, justamente dele. Ah, não. Até porque, enfim, ele é um personagem bonzinho, o mocinho da equipe, né? E assim, eu gostava da maneira com que ele trazia essa ideia de herói clássico do desenho mesmo, né? Eu conseguia ver nele essa coisa do líder e só nessa época até. Mas ninguém respeitava o cara, mano. Ah, poxa. Ele dava ordem e ninguém ouvia. É incrível. Ele virava e falava assim: atenção, X-Men, vamos flanquear para leste. Aí virava o Wolverine, tá bom, galera, vem pra cá. Na verdade, nesse desenho aí, quem respeitava ele mesmo é o Wolverine. Na verdade, a equipe respeitava ele. Não, mas se o Wolverine desse uma ordem, todo mundo seguia o Wolverine. É isso, é o Wolverine não, que era o... Não. Sim, ele senhor. Ele seguia sozinho. Não, aí todo mundo ia atrás dele. Porque ele era mais maneiro. Porra. Cara, o que eu via é o grupo atendendo as ordens do Ciclope e o Wolverine, quando saía, ele fazia os planos dele sozinho. Ou não, quando fazia, não, dava na venta dele. Aí, e verdade seja dita, o Wolverine teve vários episódios dessa série que eram Forever Alone, né? Ele no Alasca, enfrentando o Ed Sabe, depois ele tentando lá perseguir o Morfo. Né? Ele teve uma visibilidade muito grande. Tem um Omega Vermelho também, que é maneiro pra caralho. Mas aí era o Tempestade que conseguia bater, né? Aí era ele e a Tempestade. Mas quando era o grupo em si, normalmente não, cara. Eles cagavam pra ordem do... Ah, e teve um episódio com o Capitão América. Isso, é esse que eu ia falar, do Steve Rogers com o Wolverine. É, teve um episódio com o Capitão. Legal, alguém vai cair. É, alguém vai cair, né? Alguém vai cair. Alguém tá... Ah, tá. Se entregou. O Ebony, então, e o personagem ruim, rapidinho aí. Personagem ruim, eu vou pôr justamente o Magneto. Pra contrariar também, porque assim. O Ebony depois... tá querendo hoje, vamos lá. É, por que você se sentiu atingido? Não, eu falei que o personagem bom era o Magneto. Mas vai. Mas assim, vai, eu posso ter minha opinião. Justifica, porra. Então pronto. Assim, ao contrário do que depois o que o Magneto se tornou, ou que ele deveria de ser desde a origem, que é esse poder paralelo em relação ao Charles, eu não vi ali no, nesse desenho de 90, eu via de uma maneira bem maniqueísta, tanto é que quando ele, na época em que ele participou dos X-Men, de novo ficou uma questão maniqueísta, ele indo pro lado do bem, depois indo pro lado do mal. Então assim, pelo contrário, eu ali via de maneira bem bipolar a atuação do Magneto. Ai, o Ennis, e aí você, rapidinho, bom e ruim? É, um ruim era o Fera, porque até quando eu era criança eu achava ele um merda, ele só ficava falando coisa... Ele é tipo esse pseudo-intelectual do Facebook, tá ligado? Que lê Game of Thrones e acha que é fica Deus. Botando, que fica que botando, fica botando postagem entre parênteses, né? E que fica lindo. Uá-há-há-há-há. E ela... daqui a pouco eu comi o cu desse arremedo de aranha. e um bom, cara, pra mim, assim, pra mim mesmo, era o Colossus E assim, por exemplo, o Wolverine eu gostava pela dublagem, sabe? A dublagem dele era muito boa, mas o Colossus eu gostava porque ele era pé na porta e soco na cara mesmo. Assim. Cara, eu conheci o dublador do Wolverine, o Coroa lá, o Isaac Bardavi. Muito. Eu conheci ele pessoalmente numa gravação, ele fez um teste de locução. Quando eu trabalhava numa produtora, ele foi fazer um teste de locução lá pra poder, de repente, arrumar um cliente. A gente fez um comercial piloto lá e apresentou pra um cliente, cara. Ele é mó figura. Ele parecia o Papai Noel, cara. Que ele foi. Ele é todo doente, cara. Ele é cheio de diabetes, uma coisa assim. Então tinha que subir o prédio da produtora, não tinha elevador. E chegou lá morrendo. E tá no dia. Na época ele tava com uma barba enorme, cara. Parecia um Papai Noel. Mas gente boa, Isaac Bardavi. Ironia, né, cara? O dublador do cara imortal é um cara que tá morrendo. Tá, né, morrendo, cara. Mas gente boa. Cara. Muito engraçado. Acontece, né? E essa série também tinha uma outra peculiaridade, cara. Que tinha uma alta rotatividade dos dubladores. Demais. Né? O dublador do Wolverine, ele muda no meio da terceira temporada. O dublador do Fera muda também no mesmo ponto. Tem personagem que quando aparece na primeira temporada tem um dublador, quando ele reaparece na quarta ele tem outro. Pô, isso mudou demais, eu lembro de ter pensado isso. Mas bizarro. Era muito boa aquela dublagem. Eu achava legal porque era uma dublagem meio suja, meio agressiva. Ei, rapaz! Sabe? Era uma parada bem... É. Era muito legal. Até hoje é legal, cara. Quando eu reassisti, eu achei muito maneiro. Cara, virou referência, né? O pessoal hoje não imagina o Wolverine com a outra voz, não foi aquele do Coroa lá, cara. Ah, com certeza. É. Pô, mas ficou feião agora, cara. Vou mandá-lo para Oz! Em pedaços! Ei, homem, cara, aí, duas coisas desses personagens. Primeira, esse desenho, cara, o desenho do X-Men, ele apresentou personagens que nem existiam aqui no Brasil ainda. Por exemplo, o Bispo, né, que o House falou, e o próprio Gambit, cara. O Gambit, eu passei a gostar do personagem que eu conheci ele antes de ser publicado aqui, mas eu conheci pelo videogame. Eu comecei a jogar, saiu acho que um jogo do Mega Drive na época e tudo. E eu, como eu não assistia a série, na época eu não acompanhava, eu tava trabalhando na época, trabalhava de manhã, eu não via. Então, assim, eu conheci alguns desses personagens muito tempo depois pelo quadrinho. Então, a gente tem uma visão diferente do que ele era. A mesma coisa vocês estão falando do Fera, o House pode confirmar, na década de 80, ele era um cara sacana, cara. Ele era um cara, pô, cheio de piadinha, quando ele tava nos Vingadores. O Fera mudou pra cacete. O Noturno não é esse Noturno que tá aí, não, cara. O Noturno é um cara também sacana. É, porque o Noturno, na verdade, ele era o Gambit. Sim, o Noturno era o Gambit. Era um cara farrista. Mulherengo, farrista, sim. Gostava de cerveja. Sim, tanto que a dupla era ele e a dupla de farra era ele e o Wolverine, cara. E carregava um Colosso junto. É, o Colosso era sempre... O Ciclope... Vocês estavam falando dele não ser obedecido na série aí, mas ele era sinistro na década de 80, cara, na fase do Byrne, do Brain, aquela série do Morfeu, cara, aquele arco do Morfeu, não é isso? O filho da Moira. Cara, é morto pelo Colosso, né? Então, ele botou o Wolverine, esse vilão botou o Wolverine com medo, cara, se mijando todo. Foi o Ciclope que foi lá, arrumou uma briga com o Wolverine pra poder voltar a coragem do cara, com risco de ser fatiado, entendeu? Então, assim, na época, nos anos 80, ele era um líder nato mesmo. Mas vai mudando, né? HQ você não tem uma... A personalidade da figura, do cara, do personagem, né? A personalidade dele depende de quem tá escrevendo, cara. Então, eu, os personagens de hoje, eu não conheço da época que eu li, entendeu? Alguns são bem diferentes. Sim, o próprio Ciclope, que virou terrorista. Sim, e já mudou de novo, agora é terrorista, né? Sim. É, agora ele é terrorista com a máscara que tem um X, ele não consegue mais enxergar nada. É verdade. Ou então ele tá com o olho junto. Ele é um Magneto, cara. Ele é um Magneto da década de 80, entendeu? É, basicamente é. Corta pra mim! Muitas das coisas que vocês disseram, como eu não lembro das outras temporadas, até com o próprio fanático, que era o Juggernaut, né? Eu lembro que eles repetiram isso no X-Men Evolution, sabe? De ele citar o Capitão América. E tem um monte de sagas que se repetiram no X-Men Evolution. Uhum. E é muita coisa parecida, né? Agora, foi o Ennis que falou aí do Colossus, e agora falou do Juggernaut. Um episódio muito maneiro que eu lembro foi do encontro do Colossus com o Juggernaut, que eu acho que o Juggernaut tava quebrando alguns mutantes no bar. Peraí, Todd, vamos fazer o seguinte então, já que você tá falando de personagem, pra gente poder entrar na parte final do podcast, vamos falar sobre as adaptações, e aí vocês falam sobre uma adaptação que vocês acharam um arco de histórias aí, uma história que você achou foda, um episódio que vocês gostaram muito ou uma adaptação que achou legal. Fala aí, vai, Todd. Todd, porra, não é você que tava falando? Presta atenção! É, tá falando merda, continua, né? É, então continua. Sim, aí o episódio que eu achei foda foi o encontro do Colossus com o Juggernaut, que o Juggernaut eu acho que tava quebrando alguns mutantes, não sei se foi num balde na rua, e aí o Colossus chegou, bateu no ombro dele e falou: como você pode fazer isso com o irmão mutante? E aí o Juggernaut vira: eu não sou mutante. E aí dá um pau no Colossus, que o Colossus para da cara da porra, que aí o Colossus se transforma e volta, e aí quebra um pau da porra entre eles, aí depois chegam os outros X-Men. Mas essa cena em si, eu lembro, eu achei bem, bem maneira, que eles não se conheciam. E assim, a gente que ainda não acompanhava muito a HQ e não conhecia todos os personagens, o Juggernaut, quando apareceu, todo mundo achava que ele era um mutante, né? Pelo menos eu achava, né? Aí... Não é ele que jogou o Juggernaut no mar? Ele pegou, assim, o Juggernaut e jogou. Eu não sei se foi o Apocalipse que fez isso. Eu lembro dessa cena. Eu lembro. Não, foi o Doutor Sinistro. Ah, tá. É. Senhor Sinistro. Senhor Sinistro. Eu fiquei maluco quando eu era criança. Quando eu vi isso, eu falei: cara, alguém pegou o Juggernaut e jogou, cara. Que isso, o cara tem que ser muito forte. Era igual nos quadrinhos, quando apareceu aquela cena do Massacre, lembra? Sim, Massacre. Foi totalmente... Que era o Fanático caindo no meio de Nova York lá, né? Como se ele tivesse tomado um porradão. Aí no final das contas era um massacre. Fazer o... É maneiro. Massa velho puro, né? É. Quem mais? Fala, Todd. Taga ruim? É. Cara, eu achei tudo bom. Sei lá, acho que eu achei ruim, mas como... Eu era criança, eu gostava de ver de porrada, gostava de ver poder. Eu achei meio chata a saga do... Não foi uma saga, mas acho que uns 5 capítulos que eles foram pra... Acho que pra Terra Selvagem, que eles não tinham poderes, que eles não podiam usar os poderes. O Xavier até andava lá na Terra Selvagem, ele andava. Eu achei aquilo meio chato, porque ninguém podia usar o poder, e eu achava uma merda aquilo, que eu queria ver poder. Nossa, foi épico. Terra. Foi a única coisa que eu achei um chato isso aí. Mas o resto da série eu achei tudo foda. Ennis, diga aí, cara, uma adaptação de episódio boa aí, um episódio preferido seu, um ruim, fala aí. A saga que eu mais gostei foi da Fênix Negra, embora o House tenha falado que ele achou meio merda, né, porque no quadrinho é melhor e tudo mais, eu lembro que é aquilo que eu falei. O House é maluco, não dá ideia não, fala a sua opinião. Eu achava legal, assim, que pra mim, cara, ela tinha uma tensão de apocalipse, como eu disse, ela parecia que tudo ia acabar, sabe? Eu olhava e ficava. E realmente eu achava que todo mundo ia morrer e que não tinha jeito e tudo mais. E eu achava bem maneiro isso, assim. Porque. Até no próprio Gibi do Homem-Aranha e tal, eu mesmo criança não acreditava que o Homem-Aranha ia morrer. Mas na saga da Fênix Negra eu acreditei. Aí eu gostei disso. Foi uma tensão incrível na época. Tu ficou espantado, tu não sabia se a Fênix ia morrer no desenho, é isso? Não, na verdade eu achei que ela ia matar todo mundo. Ah, tá. Aí sei lá, né? Eu era bem, bem criança mesmo, pra acreditar que quadrinho, quem morria, morrer pra sempre, tá? Na época até ia, cara. A Fênix ficou morta durante muito tempo. Aí, quanto tempo? Ah, cara? Foi. Quase uns 10 anos aí, né, House? Ou não, tô enganado. Quase isso, cara. E voltou pelas mãos de quem matou, do John Byrne. É verdade. Fala aí, Bruno, diga aí, velho. Não, eu concordo com essa parte da Fênix Negra, achei maneiro pra caralho essa série, apesar de eu não lembrar muito, eu lembro, pô, foi bem maneiro, e, pô, uma parte chata, assim, que eu lembro foi da... Não sei, eu não gostava muito daquele pedaço do Bispo, tá ligado? Eu achava um personagem chato também, sacou? Aí, tipo, uma parada meio complexa, ele tipo, queria caçar um mutante, mas não sabia quem era, ele tinha voz de velho, mas era novo. Mas é da dublagem, né? Mas isso foi uma parte do desenho que eu não curti muito, não. Eu achava ele um personagem chato, assim. Eu acho o Bishop também, o Bishop também totalmente arremedo, né, cara? Jogado no meio do universo. Ele, no início, ele caçava o Gambit. Ele acreditava que o Gambit era o traidor, não era isso? Era. Uma das lendas que contavam lá no futuro dele. Até na revista foi assim também. Foi a mesma coisa. É a mesma sequência. Falou, Bruno, é isso? Isso. E aí, Ebony, episódio? Vamos lá. O primeiro episódio é bem marcante, entendeu? O primeiro episódio é marcante até com o dublador do Wolverine, entendeu? Ele já causa impacto. Tem o episódio em que do futuro dos dias passados, do dia esquecido. Dias do futuro do passado. E que logo no final aparece o esqueleto do Wolverine. Cara, aquilo... Eu lembro até hoje da primeira vez que eu vi o quão impactante foi. Eu não tinha lido, e eu, quando eu vi aquilo, eu falei, caraca, mataram o Wolverine. Como quando falaram da origem da vampira, eu achei muito bacana. E a participação do Homem-Aranha em um dos episódios, né? É um episódio que eu sempre esperava repetir. Caralho, a participação do Homem-Aranha é uma mão. É uma mão. Não, uma mão não, ele aparece. A ideia, na época falava que ele era um mutante, chegou a participar dos X-Men. Não, cara, sei se foi nesse desenho. Esse ou se foi o contrário, foi no desenho do Homem-Aranha que os X-Men aparecem. É, isso que eu tô estranhando. A participação, a participação do Homem-Aranha no desenho dos X-Men é na saga da Fênix Negra, quando ela dá aquela surtada de poder na Terra ainda, e aparece a mão do Homem-Aranha, só a mão. Então é uma das melhores participações também. A luva, parece ele com a luva mandando teia. Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz? Então a participação de... Então valeu a menção honrosa. Pela luva, tá. É o orégano fazendo efeito. O orégano fazendo efeito. Fala aí, House. Eu sou. Fala aí, House. Não, agora eu vou soar completamente contraditório, mas é assim mesmo que a banda toca. Pra mim, hoje, a melhor saga que foi adaptada pra eles, né, pro desenho, foi a saga da Fênix, sem sombra de dúvida. Eles tiveram, apesar de não ser a saga dos anos 80, eles tiveram um carinho de tentar trazer o máximo de elementos dos anos 80 pra aquele grupo dos anos 90. Né? Então, ficou uma saga muito legal, muito bacana, e que era... Que foi divertido de ver mesmo, angustiava tanto a primeira parte quanto a segunda, né? A saga da Fênix e a Fênix Negra. É bem legal de ver. Apesar da Jean não morrer no final das contas. Spoiler, cara, que isso? Ah, foda-se. Porra, isso é de novembro. Agora. O Todd não leu ainda. Ah, fazer o quê? Até porque não é pra ler, é pra ver. Não! Agora, dois episódios que eu acho que são horrorosos. É pra ver ou é pra comer? Cala a boca. Nossa. Eu vi essa chegando. Olha, eu que sou o velho e ele faz a piada do tiozão. Parabéns. Tiozão total. Tá voltando o que eu tava dizendo. Eu acho que, na verdade, dois episódios são muito ruins, mas muito ruins. O primeiro é o Mojo Visão. Puta que pariu. Caralho, verdade. Putz, caraca. Por que inventaram o Mojo e pra que inventaram o Longshot? Verdade. Caralho, é muito ruim. Isso eu tenho que catar aqui que eu não lembro não, cara. E outros são dois episódios da quinta temporada que são a Saga da Falange. A Saga da Falange, ela já foi ruim nas HQs. E quando eles tentaram readaptar já com baixo orçamento, nos idos de 1996, o negócio conseguiu ficar pior. Vejam. Tem no Netflix, vejam. Seus pobres malditos. Caraca. E você, Vini? Cara, eu vou ser sincero. Não vi esta merda, como eu já falei. Entendeu? Eu preferi ler o que me poupou trabalho, porque eu li todas essas sagas que saíram, ou foram publicadas aqui antes ou depois, geralmente foi antes. Tá lá no Netflix, eu vou dar uma olhada lá depois, mas não me arrependo não, cara. Na época eu tava trabalhando, tava ganhando o meu dinheirinho, que aí eu usava pra poder alugar os jogos de Mega Drive, que eram bem melhores. Então, estamos chegando agora na parte final do podcast, vamos às considerações finais, vamos falar com o nosso Bruno. Fala aí, Bruno. Alguma consideração final? Beijo pra papai, pra mamãe. É, não assistam X-Men Evolution. Pô, por que, cara? Tu acha tão ruim não, assim, cara? A não ser que você curta o X-Men dos anos 90 misturado com Malhação. Sim. Aí. Cara, eu não acho tão ruim. Ou seja, se você curte X-Men dos anos 90. Não, que ou isso. Seja, se você curte rapazes, basicamente. Aí, Dom Vitor, fica a dica. O Delarri se amarra, cara. Tem alguém aí, o Yumi Nerd, que não está aqui hoje, que vai, a partir de agora, vai acompanhar toda a série. Vai fazer resenha, né? Em breve, novos posts falando sobre isso. Tem uma agenda, cara, do X-Men Evolution e tudo. Quem, cara? Olha só. Ô, Bruno, tu vai passar as informações do Delarri que a gente não sabe aí pra gente poder postar no site. Eu vou começar a anotar e passar pra vocês. Tá certo. Para um grande favor. Prestar um grande favor pra gente poder chantageá-lo depois. Zoeira never end, né, cara? É, com certeza. Todd Cogumelo. Diga aí, Todd. Além de você querer sair desse mundo, o que mais você tem consideração final? Assistam. Quem não pôde assistir, quem era novo ou não pôde assistir na época, assista, porque é divertido a série. Sei lá, acho que foi a melhor coisa que teve nos anos 90, no início dos anos 90, sobre HQ em animação. E é isso, posso fazer um jabazinho aqui pro pessoal lá do blog? Por favor, por favor. Pessoal, acesse aí hqfanbeta.blogspot.com, é isso? Acho que é. É isso? Deus queira. Acesse lá, que lá tem duas redatoras meninas de verdade. Oh, vocês vão gostar. Okay. Beleza. E não posso não. Comprometido. Tem alergia? Não entendi. Eu tô comprometido, não posso não. Ah, pensei que tinha alergia. Depois desse jabá de merda, que eu vou editar, porque não ficou bom. Michel Enes, diga aí, cara. Consideração final. Eu acho que vale a pena ser assistido, porque trouxe um monte de leitores pra quadrinhos que provavelmente leram X-Men até começaram a perceber que estavam perdendo tempo e compraram outros quadrinhos. E que, assim como qualquer desenho, ele, na época, né, ninguém queria financiar qualquer coisa de quadrinhos. Eu acho que foi até olhando, assim, mesmo com os diálogos meio ridículos e tal, pra galera entender que eram bem, bem mais pobres que os quadrinhos. Conseguiu, né, trazer mais coisas. Hoje em dia a gente tem filme e tudo mais, bem melhor, por causa desse tipo de iniciativa, né? Então foi válido, é legal, legal. É relíquia, é Deus. Ébony, enquanto o orégano não fez efeito ainda, falei, consideração final. Ai, cara, olha só, X-Men da década de 90 foi uma boa experiência, e assim, ainda mais para quem não tinha contato com outros heróis, para além do clássico Homem-Aranha ou da Liga da Justiça, saber que tinha outros heróis, né? Foi uma boa experiência. Eu aconselho a assistirem. Acho que, enfim, com os olhos de quem é. Sabendo que é da década de 90, enfim. Poucos frames por segundo. Cara, esse é o tipo de frase que explica muita coisa, né? Sabendo que é da década de 90, né? Aí tu já fica, já tá sabendo o que tá vindo aí, né? Enfim, cara, mas eu acho que da década de 90 foi uma das poucas coisas boas que aconteceu nesse mundo, no mundo nerd até, entendeu? Que isso, cara, e o Batman Animated Series? Perdão. Eu sou do Hércules. Sim, até porque todos os desenhos do Homem-Aranha na época, na década de 90, foram uma merda. E o filme do Batman e Robin, cara. Olha lá, ele não falou nada, ele nem percebeu. Até porque meteram anabolizante no Homem-Aranha, né, nos anos 90. Outro desenho do Homem-Aranha dos anos 90, ele tava forte. O desenho do Homem-Aranha bacana são esses últimos agora. Ah, só. Mas enfim. Foi bacana, são bacaninhas. Enfim, bacanúteos, como diria o outro lá. Dr. Vamos House. Lá, é isso. Dr. House, diga aí, Dr. House, considerações finais. Primeiro, say my name. Citando Breaking Bad, né? Citando Breaking Bad, que é uma série muito boa, cara, vejam. Inteligente, cara. Parabéns. Palmas. Eu só tô imitando a foca agora, cara. Não sei nem do que se trata essa série, cara. Não sabe? Não assisti nada. Cara, gente. Veja. Netflix, Bruno. No Netflix você vai ver igual um louco. Tô ligado, tem muita coisa na fila pra ver. Cara. Não, bota na frente, vê só o primeiro episódio, pira o cabeção, e aí você assiste as quatro temporadas de uma vez só. Beleza. Vamos lá. Primeiro, o Jubileu é uma piranha, uma pirainha, né? A Jean Grey é uma vagabunda. A vampira tem uma churrasqueira entre as pernas. Queria dar pra dois, né? A vampira tinha a fliceta. E uma coisa engraçada é que a abertura do desenho dos X-Men tinha o pássaro trovejante do lado dos vilões. Sim, pô, bem lembrado, cara. Bem lembrado. Eu nunca soube por quê, mas ele tava lá. Pra poder fazer o paredão certinho. É, talvez, né? O Banshee é um merda e pegou a Moira. Banshee, cara. Banshee, né, mano? Banshee ainda é mais maneiro que o Avalanche, cara. Cara, pior. Cara, é tudo questão de você desenvolver, como eu falei lá há um tempinho atrás, desenvolver o personagem, né? Tu vê a Terra da DC, cara. A Terra é muito mais, tinha um poder muito parecido, que era manipular, né? E era muito mais foda, cara. Mas a Terra é uma filha da puta. Porra, ela fuma. Não confunde. Vocês nunca podem confiar em quem fuma. Como é que é, Enes? O que tu falou aí? Ela é uma psicopata, até. Ela tinha um poder de mexer na terra, né? No solo, muito mais legal, cara. Criava umas paradas sinistras. Pô, era maneiríssimo, cara. Sim, ela voava. E, senhoras e senhores, Jesus está voltando. Aí vai comer. Porque Ebony Spider-Man está noivo. Então, qual é o dia do apocalipse, Ebony? Merda, Raul. Eu tenho que saber, porque eu tenho que marcar uma semana antes da sua despedida de solteiro, então. Ele tá atrasado, né, cara? Porque 2012 já passou, né? É, não. Não, mas vem um meteoro aí em 2034. Ah, então tá bom. Tem até lá pra casar, Ebony. É, vai passar pertinho da Terra. Ufa, viu? Vou casar antes disso. Ó, que bom, hein? Eu tenho 20 anos ainda pra curtir, olha que bacana. Aí você vai ter uma senhora Spider-Man. Como isso soa estranho agora. Você vai ter uma senhora Ebony. Uma senhora Ebony falando as besteiras que a minha senhora falou ainda agora, né? Mas ela foi muito sóbria, na verdade. Tá bom, mas deixa eu mandar meu tradicional vão tomar na puta que pariu, senhoras eleitores. Ou senhores ouvintes. É o sono. Tá vendo o que é falta de pessoa? É, e também não, é orégano. É o orégano também. No meu caso é falta de Vicodin. Eu já tô começando a ficar com dor aqui. Vou fazer o chá com o hipoglós da minha virilha e ver se você melhora. Olha só, faz gratuito, cara. Faz com a sua quarta prega do lado direito. Aquela que fica com aquele ramalhete de merda quando você vai tentar limpar a bunda. Que isso, gratuito, cara. Que deselegante. Depois que eles se conhecem bem, né? Já até sabe. Ah, deixa eu mudar, cara. Depois. Eu já cuidei do Evelyn no hospital. Tava com a próstata arrombada. O que acontece, né? Vai dar a bunda pro elefante. Essas cenouras hoje em dia, assim, tudo com a pulsante, né? Depois que eu fui cuidar de você com o mesmo problema, né? Verdade. É, mas o meu caso foi porque eu fui comer sua mãe. Cara, só tem que botar a música do Brokeback Mountain. Mas no caso foi porque eu fui comer a sua mãe, ela tem um grelo gigante, fazer o quê? Mas voltando. A sua não. Chega, né? Cara, senão eu vou cair até amanhã. Vamos parar, porra, vamos parar com isso aí, vamos parar. Acabou o romance, vocês dois, quando terminar o podcast, podem continuar se amando. E depois desse podcast que foi o próximo passo na escala da humanidade, só que não, vamos para a leitura dos comentários. Corta pra mim! Então vamos lá, galera. Agora que terminou a cagação de regra, vamos ler os comentários que tem safados aí no nosso Iluminerds. Vamos começar os comentários, vamos ver quem começa aqui. Vamos ver. House. Vamos lá, House. O que você tem aí de comentários? Não, primeiro anunciaram o vencedor do primeiro. Pera aí só um minuto. Olha só. Que filmou tudo. Rolou. Olha, então vamos passar para outro. Quem sabe fazer o vídeo? Então vamos passar para outro, então. Vamos lá. Todd Cogumelo. Vamos lá, Todd. O que você tem aí? Separou o comentário? Eu? Sim. Porra, eu sou visitante, cara. Ué, cara. Mas não tem aí. Mundo vamos lá, peraí. Vamos de novo. Então vamos lá. O primeiro comentário é para anunciar o vencedor do primeiro Iluminando Conversas, Batman e Demolidor. Como só teve um comentário nessa postagem, né? Vamos ler o comentário do senhor Delarue. Porra, House, balão 1, fala do... sei lá quem. Porra, House, nego escreve mais de 10 comentários no post do metido a mafioso, mas não vem uma alma aqui pra usar sua criatividade. Balão 2. Cara, nego é foda. Tudo burro. Essa geração é muito sem criatividade. Parece que todos são comentaristas do BDE. Balão 3. Temos então que gerar polêmica. Colocar mulher pelada, sei lá, o que você acha? Balão 4. Que mulher pelada o quê, cara? Isso não dá mais ibope. Vamos dizer que o Ebony é viado e que dará bundinha para todos que comentarem aqui. E ela... que maldito! E o senhor de la Riva ganhar a importância de uma rapadura para ele chupar. É, então, Della Ri, vencedor, passa aqui de segunda a sexta, ganha um presente volumoso. É, a minha dura. Continuando aqui no House Luminaire Zoom, o Misterg comenta o seguinte. Estava ouvindo um podcast de uma cria do MDM sobre o Homem de Ferro 3 e parece que o JJ trocou algumas farpas com o integrante do site. Ratinho! E a paz na podosfera? Está atrás de você. Que briga foi essa? Alguém sabe que briga foi não, essa? Não, não sei. JJ depois que se pronuncie sobre isso. Cara. Eu só tô trazendo a lume. Ah, é o fato, né? Só tô trazendo o fato a lume. Né? Uma coisa bonita. E no post Jungiana. Polêmico? É, uma coisa junguiana. Quase... Jungiana. Quase lacaniana. É, aí, pra começar. Né? Inominávelana, né, cara? Não, inominável, nós vamos falar do inominável daqui a pouco. Inominável anos. Mas continuando aqui, no Lobisgoia, o polêmico post de Dom Vitor da semana passada, Letícia Santos comenta: o Lobo só não tá mais gay porque, pra mim, ele sempre foi uma fantasia homoerótica de passivas. Então vocês leem o post, peguem essa frase da Letícia Santos e... mais nada, terminamos aqui os trabalhos, meninos. Vamos lá, Ebony, tem comentário aí, você separou? Vamos lá. Aí no House Luminaire de Zoom, o Misterg, ele diz assim: nada se cria, tudo se copia. Drops MDM igual a House Luminaire igual a Banana Nenica do MRZI. Mas ficou muito legal. Então, Misterg, valeu, brigadão. A ideia não é ser igual aos outros, mas acabou que ficou igualzinho. Eu prefiro o comentário depois, o posterior. O mais engraçado é que a gente ficou na frente do Macacos, Robôs e Zumbis do Inferno, que é um site, que é um blog anterior ao nosso. Né? Ah, mas só você, no... Você vê na data, só... começou antes da gente. Ponto. Ah, mas só no... porque ele lembrou de cabeça, sei lá, entendeu? Ah, ele lembrou de Mentes. Vocês estão na frente do MRZI? Não, é, segundo o rapaz, né? Segundo o rapaz aí. Também, né, cara? Se vocês perderem com o MRZI, cara, vocês vão empatar com quem, né, cara? Com o BDE. Oh. Pode crer. Mas continua aí, Ebra. Deixa eu ver. Eu separei um montar aqui. Superman no podcast do Ben Affleck pode ser um bom futuro para DC no cinema. Quem foi que escreveu essa merda? Tá, Dani. Vamos lá. Superman. Se fosse escolher um ator para ser o Batman, escolheria o Matthew Fox, o Jack de Lost. O cara sabe atuar e tem queixo quadrado que o personagem pede. Aí põe a foto dele. Eu não sei como pôs foto sem camisa dele, porque o pessoal adora, o pessoal aqui os redatores, tem alguns redatores que adorariam isso. Mas enfim, o que... Nomes, que eu quero irrita, nomes, quero nomes. Nomes. Eu não vou falar não, mas assim, a Letícia deu a entender. Ou seja, é um cara que usa arma, come macarrão, essas coisas. Enfim, né? Enfim, deixa pra lá. Mas assim, me irrita que tudo. Cara, parece que essa moda ainda não passou, mas Cara, todas as referências. É igual as referências indianas. Cara, toda referência de ator tem que passar por Lost ainda, cara. É, porque Lost é a praga do universo nerd, cara. Que maldição do universo nerd. Cara, pensa pelo lado bom, pelo menos não é Heroes. Não sei como eles escolheram. Imagina todo mundo se comparado àquela porra daquele japonês filho da puta que se teleporta. Tomar no cu. Ah, eu lembrei. Ele é um samurai, tá bom? Ele é um samurai e eu gosto. Ah, se você gosta, foda-se. E se ele é um samurai, samurai é minha rola. O último samurai é o Tom Cruise. Eu acredito no cinema. Pô, é o maior spoiler. Ah, o título é um puta spoiler, né, cara? O título é puta que pariu. O último samurai, não precisa nem ver o filme. Não, claro. É meu, né? É meu. O último samurai. Pô, isso são 3 horas de filme, né? 3 horas de filme, né? Eu esqueci de falar uma coisa, Vili, que é o seguinte, menção honrosa ao leitor Luiz Henrique, que escreveu praticamente uma nova postagem respondendo a Dom Vitor no Lobisgoia, né? E aí eu vou ter que dar uma de esquizofrênico e ler o meu próprio comentário. Ele escreve um texto quilométrico falando de vovô Simpson, falando que todo mundo é velho, que tem mais que curtir o novo, que as novidades estão aí, porque o CG é mais importante do que qualquer tipo de efeito especial já feito na face da Terra, etc, etc. E aí, eu comento o seguinte. Eu sei que a piada é velha, mas... inominável? Aquele que não devemos falar o nome. Não tinha um filme desse? Acho que é a Vila, né? Não devemos falar o nome. Exatamente. Foi promovido. Né? E mais um comentário rapidinho, que é do Todd Cogumelo. Simplesmente precisavam de mais um personagem gay. Então fizeram isso com o Lobo. Pois é. Mas, Todd, a gente até aproveita pra perguntar pro Todd. Todd, o Lobo já não é gay desde a sua origem? É, mas pelo menos... ele faz parte do... Cara, não, o Lobo é gay, cara, olha só. Ele é um urso. Ele faz parte dos ursos. O cara nasce num país... urso? Olha só, o cara nasce num mundo em que ele é o único revoltadinho da face da Terra. Ele vai e mata todo mundo. Aí o que ele faz? Ele pega uma moto, vira um mercenário e pega 2 golfinhos espaciais pra ficar brincando. É porque a definição de gay é exatamente essa. Cara, né? Claro. 2 golfinhos rosas. Dois golfinhos espaciais pra ficar brincando. Você tá falando daquele... quando ele apareceu naquele gibi da Liga... Ele, Legião? Da Liga. Ele é da Liga primeiro. Da Liga da Justiça, aquela aquela cômica. Que ele apareceu lá no espaço brincando com os golfinhos, né? Antes de ser contratado, não é isso? Isso, exatamente. Tu lembra qual foi a... No outro dia eu tava lendo esse gibi. Tu lembra qual foi o santo que ele falou quando ele viu ele brincava com os golfinhos? Ele falava assim, por dor nos lombos, eu adoro vocês. Olha só, já é realmente, pensando agora, realmente é boiola, cara. Dor nos lombos. Olha que beleza. Bom, essa referência foi. Dor nos lombos, cara. Pode procurar. Não, procurar engraçado que foi uma conjunção cósmica esse post, né? Um dia bom de leitores, um personagem enviado, um autor também. Ah, coisa linda. Né? Agora a gente só tem que esperar o Dom Vitor começar a usar gel, né? É assim. É o concierge do Iluminerds, é ele. O concierge. Agora. E aí, Ebony, terminou aí, House? Uhum. Tá. E aí, Ebony, tem mais comentário? Só mais 2. O do Todd Cogumelo. Na Ilumicast 41. Aquele sobre a Comic Con. A melhor ideia de todas, um filme X, um filme Triple X, Triple X, com a Scarlett. Maravilha, Alberto. Aí sim, hein? Pô, ia ficar bacana, hein? Pô. Meu Deus do céu, esse pessoal sonha com muita coisa, né? Mas tem que sonhar alto, velho. Só dá pra sonhar, né? O cara mal pega uma menininha e já quer sonhar com... com a Scarlett, né? E tem que mirar no alto pra ver o que acontece. E por último, enfim, eu achei esse comentário ridículo, no entanto, foi bem engraçado, eu tenho que fazer menção honrosa a ele, foi do Billy Penteador, nesse mesmo podcast, não custa perguntar, o Ebony fumou orégano estragado para participar da gravação. Agora, me explica, Billy. Orégano estragado? Porra, cara, assim, só assim desse jeito, porque nem drogas com validade dava aquele barato que tu ficou lá, né, gravando, não dava não, cara. Trocou o nome da galera, tava disperso, tava foda. Cara, eu faço isso direto. É porque na verdade, Vili, deixa eu só explicar uma coisa. O Ebony, todo dia de manhã, ele toma chá de hipoglós. Aí ele fica assim. Tá. Entendeu? Ah, você sabe muito bem o efeito, hein, Raul? É, eu sei o efeito, porque eu tiro da minha virilha o hipoglós pra botar na água. Pra que você beber, é isso? Que gratuito, cara. Você bebe esse, né? Não. Esse enfia no seu rabo. Vai, continua. Tá vendo como é que... Você tá não, se não é você não, safado. Não, agora vai, é o filho. Não, falei, terminou, cara? Terminou. Terminou, Ebony. Ele que tem que falar. Terminou, Ebony. Terminei. Tá, então vamos lá. Todd, tem algum comentário aí, Todd? Separou aí? Deixa eu ver. Eu separei um aqui que do Todd Cogumelo. Esse cara comenta bem, viu? Eu diria que ele é insistente, é insistente. No mínimo. É, sim. No mínimo é insistente. É, comentário de um novo, um hoje. Do post do Hércules. Quem foi escrever essa porra? Foi eu. Pronto, aí. Do doutor. O Todd Cogumelo comentou o seguinte: lembro de ir no cinema com a menina pra ver esse filme, mas meu tio teve que ir também, então não peguei ninguém. Ai, que loser, né? É porque o filme foi, acho que o quê? 94, né? 97. Ah, 97? Pô, então eu já era grande porque eu ia ver meu tio nessa merda. Não sei. lembrei. É porque a mãe da menina exigiu isso, que teria que um adulto ir. Aí veio ver meu tio achando que ele ia me ajudar, mas não serviu de nada. Quantos anos você tinha? Pô, acho que uns 15, eu acho. Ele nem liberou a roscota, nem nada disso, teu tio? Não, porra. A intenção não era com meu tio. Porra, não conseguiu comer um, come o outro, né? House, olha só. Olha que bizarro. Ele precisou sair com o tio dele pra ver um filme da Disney. Deu até azia agora. Que louco, velho. Não, eu cara, a menina que assistiu o filme da Disney. Todo filme da Disney. Todo filme da Disney é demoníaco, cara. De acompanhamento. Você não lembra daquela teoria da conspiração que o Hades, quando ele joga... Não, o Hades, quando ele joga o fogo, aparece a palavra Jesus no filme? Ai, ai, ai. Tem. O mexicano que fala... Tinha um mexicano, pastor mexicano, que fazia isso. Filha da puta do... Ah, devia dar meia hora de cu aí. Ah, tá bom, Raul. Tá bom. Fazendo isso. Tem mais aí, Todd? Não, só foi esse mesmo. Tá, né? O Michel Enes despencou e tá voltando. Será que ele tem comentário? Tem comentário aí, Michel? Ainda não voltou, não. Não voltou, não. É um corno mesmo. Então, assim, cara, enquanto isso, eu tô. Fala, Ebony. O Todd, ele só leu um comentário e o dele. Sim, mais narcisista que isso? Impossível. Foi apenas uma coisa mesmo. Então, despreparado. Mas eu vou dar uma moral pra ele. Ó. Tem dois comentários aqui. Primeiro é lá atrás, no Top X, Os Miseráveis. Já que me disseram que... Perguntaram pra mim que comentário era esse. Eu vou ler o comentário e ver se alguém reconhece. Já falei isso no podcast, mas eu tô pra relembrar o cara aí, ó. Esse musical é uma obra-prima. Não sei que resistência as pessoas podem vir a ter com um filme tão bonito quanto esse. Eu sei. É sensível, grande, eloquente, tem as melhores interpretações e músicas que já vi há tempos. Eu digo que chorei, sim, no filme. Principalmente depois da cena da Anne Hathaway e da cena final, quando o Hugh Jackman morre. Aliás, comprei há pouco tempo o DVD. Acho que pior que resistência é desinformação. Ao sairmos do cinema, minha mulher e eu... Ela ouviu um bando de gente falando as seguintes pérolas. Não acredito, um filme em inglês, cantado, falando de uma história francesa e com legendas em português, que horrível. Agora, o que leva pessoas dessas estúpidas a ver um filme cuja sinopse diz claramente musical? Será que elas achavam que o Jackman de repente ia abrir as garras de Adamantium e matar o Russell Crowe com um golpe certeiro? Aí fecha assim. Às vezes eu tenho vontade de fugir desta merda de lugar. Aí ele tá perguntando qual foi o comentário aviadado que ele fez nesse post no Iluminerd. Aí eu... Parabéns, Colosso de Sitorak, é verdade. Entendeu? E um outro comentário aqui... ele pergunta que... Esse comentário é típico, cara, do Iluminado. Cara, ele é muito aviadável, né? É. Dessa vez não foi, não. Foi de alguém mais velho. Sim. Alguém mais resolvido, né, cara? Enfim, né? Então tá, deixa pra lá. Vamos lá. Cara, e tem um aqui, lá no Lambisgoia, lá falando da viadização do lobo, né? Aí tem o Matheus Almeida, postando uma imagem. Eu acho que eles simplesmente o ajustaram para o padrão de beleza atual. Hulk, não me lembro de nenhum outro do tipo urso, confira. Aí botou uma imagem lá cheia de personagem. Aí o Dom Vitor, a imagem está bem pequena. Aí postaram de novo a mesma coisa com a imagem. Aí o Harvey, continua pequena. Então assim, eu diria que o Delahir não aprova esse post, assim, é muito pequeno, não tem volume. Não, na verdade, eu falei com o Delahir agora há pouco, ele tentou acariciar a imagem pra ver se criava volume, né? Mas não deu certo. Não deu certo. Nossa, né? Que gratuito. Hoje eu tô que tô. Caraca. Ele não aprova, essa imagem, então. Mais algum comentário aí da galera? Não, tem. Já que o Michel Enes não entrou, então eu vou ler o comentário aqui do Facebook, também no post do Dom Vitor sobre o Lobo, né? Com relação ao que ele escreveu, né? Gutenberg Lucas Villanova, né? GLVN, comentou o seguinte, de Caruaru. Cara, antigamente eu gostava dos Iluminerds, mas hoje sinto repulsa de vocês. Primeiro comentário. Quando gostava, não comentava. Agora que não gosta, comenta. Por que vocês generalizam tanto com os jovens? Porque a gente generaliza os jovens, não com os jovens. A gente não tá com a companhia deles. Quer dizer que todos os jovens são obrigados a gostar de Crepúsculo e Restart apenas porque nasceu na geração atual? Não, mas a maioria gosta. Tomara que vocês nunca tenham filhos, porque eles vão ter que aguentar um bando de velhos de merda que reclamam de tudo. Velho sim, de merda nunca. Meus ídolos na música são Johnny Cash, Bob Dylan e os The Beatles. Que é primo do The Flash. É, primo do The Flash e irmão do The Batman. É, verdade. Um dos meus filmes favoritos é O Clube da Luta e detesto filmes de Crepúsculo. Sabe o problema de vocês? É que vocês têm uma visão limitada do mundo, especialmente dos jovens. É normal. Afinal, o ser humano só consegue enxergar um palmo que é esta à sua frente. Aí eu sou obrigado a concordar com ele, né? Nós todos somos velhos, nossos pintos não sabem mais, nós temos inveja da capacidade de paldurecência dos jovens e por isso a gente está sucriando os jovens, entendeu? Agora... Eu não terminei. Mas, assim... Tá, você gosta do Clube da Luta, mas... Sinto muito, cara, mas... É você, inominável? É você? Gutenberg, parabéns pela exceção. Né? Você vai ganhar um prêmio. Passa aqui também de segunda a sexta pra ganhar um prêmio volumoso também. O engraçado é que, assim, ele fala assim... Ele fala que a gente critica os jovens... Mas ao mesmo tempo. Ele também se põe... critica os jovens. Ele critica os jovens de hoje se colocando na postura do velho, né? Então, assim, cara, não faz sentido. Ah, fazer o quê, né? Enfim, vamos lá. Você quer sentido pra alguma coisa? Então tá, bom. A gente tenta, né? Esse Gutenberg, ele deu 40,5 motivos pra gente criticar ele. Então, mas tudo certo. Tá bom. Tá certo. Mais algum comentário? Não. Mais alguém? Tudo certo? Ebony, nada. Não. Então, galera, até semana que vem. Terminando aqui mais um IlumiCast, o podcast dos Iluminerds. Assim que você começar o... O podcast tem um anúncio importantíssimo a ser feito. É surpresa. Isso, é bom. É bom. Só o Dom Vitor que vai ficar triste. Lá veio o golpe, né? É, tem um anúncio a fazer. Não. Todo mundo tá rindo agora. Obrigado. Obrigado, doutora House. Obrigado, senhora House. Ainda bem que eu dopei a minha esposa, ela tá dormindo lá no sofá. Eu tava pensando em fazer isso, mas. Mas a advogada, minha mulher, é bom, entendeu? Eu não posso dar um boa noite de Cinderela pra ela pra poder gravar em paz.